sacola um tanto quanto suspeito. A pessoa, por curiosidade, foi ver o que tinha na sacola e olha só o que ela encontrou. Munições de calibre 44. Calibre 44 problems. 44. Mais do Rio de Janeiro. Munições de calibre. Baguarra. 44. Aí minha tia filma o crime, porra, é o ronca da cena. Melhorzinho do time, pô, 44 problema. O suspeito portava maconha, flow e poema. Produtores, vendedor de Mary Jane e Madalena. Hey Jack, por que que cê mistura os fonema? Que cê tava fazendo lá em Ipanema? Em pleno posto 9, back isqueiro de revólver. Cê debala, nós devolve, mano, mano, nós te empena. É o mundo sujo, Júnior, do lado de lá do túnel. Transfere pra minha conta, é o velho Oeste, Western Union. Vou fumar essa planta antes que isso mesmo fume. Baguar o Darth Vader, sem seu baby Looney Tunes. Estranhos como Goonies, desculpa, ninguém vai baixar o volume. Nadando com os tubarões, eu sinto seu perfume. Eu acho que te amo, também amo seu cardume. Eu acho que te odeio, baby, isso que nos une. Fugi de casa, larguei essa porra toda. É o jovem Anakin, tão falando mal de mim pro mestre Yoda. Eu quero é que se foda. Soltem a ideia da cabeça, onde que seu crânio exploda. 4-4 Bruce Willis, nós é duro de matar. Nunca fome, Nova York, só na estátua da VK. Nossa gangue é mais sinistra que você já ouviu falar. Nossa cana é terra espada, tinta de fuzil AK. 4-4 Bruce Willis, nós é duro de matar. Nunca fui na Califórnia, esse ano eu vou tá lá. Nossa gangue é mais sinistra que você já ouviu falar. Fala baixa aqui, ó, roca, chamanzinho tá na baguá. Porra, mesmo se não tivesse, eu ainda te atropelava, porra. Tá maluco? Aí, 44, Zona Oeste, Campo Grande, Vila Carioca. Tem problema nenhum, não. Resolve o drive. Bagua recorde tedaço, aplica o truque de mandrake. Selva de concreto, RD, Richard Black. É mais gorila que o Murdoch, igual o Icaro e Kodrat. Gata, se vê nós no palco, é só fazer o 4 da foto. Que é Jack, nós somos vagabundo de Paris. Colecionadores de calcinha de filha de atriz. Coletando dores do soldado ali, nada feliz. Boladão, mas tem os seus valores, portando fuzil. Eu vou voltar pra casa, surpreendendo minha família toda. Vendedor de rimas, conta paga, minha mãe toda boba. Minha caneta azul dispara sempre em direção do Loga. Flow alienígena, nada arrasa, um dragão de Komodo. 4-4 Bruce Willis, nós é duro de matar. Eu sou rei da Califórnia e vou levar o xamã pra lá. Nossa gangue é mais sinistra que você já ouviu falar. Nossa caneta é raspada e essa é a tropa da Vavai. 4-4 Bruce Willis, nós é duro de matar. Eu sou rei de Nova York e vou levar o xamã pra lá. Nossa gangue é mais sinistra que você já ouviu falar. Nossa caneta é raspada e essa é a tropa da Vavai, porra. Mesmo se não fosse, nós ia amassar teu bigode do mesmo jeito, porra. Tá maluco? Ih, eu e caralho, voltei, mané. Voltei, mano. Ali na mochila, ali, voltei, não. Ali minha cama, voltei, deu maluco te bandando. Calibre, caralho. Aí, Juzinho. 44. 4-4. O maluco tentou me camundonguear. Aí perguntou, tá da onde? Falei, sou lá de Campo Grande. Tá vindo de onde? Falei, tô vindo lá de Campo Grande. Aí o cara falou, como tu tá vindo de um lugar que você é? Que tu tá fazendo aqui? Falei, pô, peguei o ônibus errado. Falou, até 7 de 8, rapá. Tá fazendo o que aqui, porra? Falei, porra, Rio de Janeiro é foda.